Chegou o apocalipse. Zumbis tomaram conta de tudo que aqui existe. Eu me apresento a você. Meu nome é Crane, agente da GRE. Infiltrado, como pessoa comum. Infectado, agora me chamo de 31. Mordido por zumbis foi o primeiro problema. Pois aqui ninguém sai dos muros de quarentena. Quase se foi a minha vida. Permaneço vivo na base de antizina. Mas foco na missão e na investigação. Descobrir a cura para a população. A pouca humanidade que tem está em guerra. A noite vai cair e não sei o que me espera. Mas vou sobreviver, eu vou sobreviver. Dying light, esperança no amanhecer. Contra o tempo correr. A morte vem à noite, mas não vou me render. Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Dying light, esperança no amanhecer. Contra o tempo correr. A morte vem à noite, mas não vou me render. Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Dying light, esperança no amanhecer. Bleed out. Dying light. Tem que sobreviver. Então eu sigo lutando por suprimentos. Ouça o que eu digo no rádio, não perca tempo. Com muitas missões vou trabalhando disfarçado, fazendo parkour em carros, muros e telhados. Silêncio e muita calma. Viu? Um barulho já era a sua alma. A paz nessa cidade é só uma ilusão. Tome cuidado ao lidar com alguma facção. Confiança, confiança nem sempre se consegue. Pois isso aqui ficou tipo The Walking Dead. Aos poucos vou sabendo se estou do lado certo. Além de mortos-vivos preciso ficar esperto. Se quiser ver as estrelas pode ser a sua morte. Boa noite, boa noite, boa sorte. Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Dying light, esperança no amanhecer. Contra o tempo correr. A morte vem à noite, mas não vou me render. Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Dying light, esperança no amanhecer. Contra o tempo correr. A morte vem à noite, mas não vou me render. Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Dying light, esperança no amanhecer. Humanidade que tem está em guerra. A noite vai cair e não sei o que me espera. Se quiser ver as estrelas pode ser a sua morte. Boa noite, boa sorte. A pouca humanidade que tem está em guerra. A noite vai cair e não sei o que me espera. Se quiser ver as estrelas pode ser a sua morte. Boa noite, boa sorte. Contra o tempo correr. A morte vem à noite, mas não vou me render. Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Dying light, esperança no amanhecer. Contra o tempo correr. A morte vem à noite, mas não vou me render. Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Dying light, esperança no amanhecer. Yeah, Bleedhouse. Tamo junto. Mais uma vez. Eu vou continuar e nada pode me parar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Tamo junto, vamos lá. Canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.